Trio Wide, chegamos agora à nossa 8ª edição. Esse final de semana tivemos duas etapas, uma da Nationwide e uma da Sprint Cup, ambas realizadas no Indianapolis Motor Speedway. Pela Nationwide, vitória de Kyle Busch, dominou a prova, precisou dar um toque maroto no final da prova no Brian Scott para retomar a liderança. Mesmo assim, não foi uma etapa como esperavam, né, que seria, mas valeu. Nós vamos começar esse primeiro bloco aí já falando da Nationwide. Vamos começar com o Leonardo e posteriormente com o Hélio dando as suas opiniões sobre o que aconteceu em Indiana. Boa noite, Pedro. Boa noite, Hélio. Começar a 8ª edição agora. Boa noite a quem está nos ouvindo. Boa tarde, bom dia. O horário que preferir nos ouvir. Bom, vou começar falando um pouquinho da corrida da Nationwide de sábado, né? O grande destaque mesmo foi o Kyle Busch, que quebrou mais um recorde da pista de Indianápolis, né? E curiosamente, depois eu vou falar também, o Ryan Newman também quebrou o recorde da pista de Indianápolis também. Mas começando meus destaques rapidinhos aqui, ó, meus destaques são quatro destaques. O primeiro é o Brian Scott. O Brian Scott terminou a corrida em segundo, né? Ele fez aquele grande move quando o Logano e o Kyle Busch espalhou ali naquela última relargada. E agora ele tem 2 top 5 e 9 top 10 esse ano. Quer dizer que ele está trabalhando bem, ele está conseguindo somar bons resultados. É a sua melhor posição em 128 largadas na Nationwide Series. Infelizmente ainda não venceu, mas acredito que a vitória dele também está por vir. E essa é a melhor posição também de Anápolis, né? Meu outro destaque também rapidinho vai para o Paul Manage, que voltou a andar na Nationwide. Ele terminou a corrida em sexto, né? E das 3 largadas agora em 2013, já é 1 top 5 e 2 top 10. Ano passado ele tinha terminado essa corrida em Indianápolis em 8º lugar. Meu outro destaque é um piloto que eu queria ter visto em Eldora, mas ele acabou não aparecendo em Eldora porque ele está correndo em outros campeonatos na Terra, que é o Kevin Swindle, né? Eu queria muito ter visto ele correndo, mas ele apareceu em Indianápolis agora nesse final de semana. Ele terminou a race em 8º e ele andou muito pelo carro que ele tem. Curiosamente, ele andou demais mesmo pelo equipamento dele, né? Gostei muito de ver ele andar, o Kevin Swindle. E ele marca o segundo top 10 dele na Nationwide Series. A sua melhor posição na Nationwide Series foi esse 8º lugar para ele. E de meu outro destaque também é o Mike Wanette, né? O Mike Wanette volta a fazer boas sequências de corridas, né? Ele terminou a corrida em 9º, chegou a ser o segundo top 10 do ano. E só lembrando que o melhor resultado dele esse ano ainda é o 5º lugar que ele fez em New Hampshire. Ano passado ele teve nessa corrida também em Indianápolis, ele terminou em 6º. E só assim, um destaque bem rapidinho mesmo, foi o 79, o Fowler, que teve o seu melhor resultado na Nationwide Series, né? E o David Starr também, o David Starr ele terminou em 21º. Esses são meus destaques bem rapidinho assim, só para o pessoal saber quem é quem. Aí o Fowler ele terminou a corrida em 20º. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Léo? Então, esse fim de semana, né, tivemos essa prova em Indianápolis. Muita gente, durante a corrida, reclamou que estava muito, resumindo, chata a prova. Os carros se separando bastante, Kyle Busch com um domínio muito avassalador em cima de todo mundo. Só sofreu o risco no final com o Brian Scott, que esse seria o meu segundo destaque depois do Kyle Busch, né? 59ª vitória do Kyle, mostrando que é o maior piloto da história da Nationwide Series, goste ou não. O Brian Scott, para mim, foi o homem como piloto da Nationwide Series, foi o homem do dia. Teve uma corrida sólida, inteira no top 10, para mim foi a melhor prova que eu vi ele fazer. Até melhor que a vitória dele em Phoenix, pela Truck Series, no ano passado, né? Vitória recente, ele que já ganhou na Truck Series em 2009, mas já faz bastante tempo, né? O que é relevante pra gente agora. Outro piloto que eu quero destacar muito, que o meu amigo Léo falou dele, foi o Kevin Swindle. Outro piloto que foi crescendo durante o dia. Foi muito bem esse, esse, piloto que, na minha opinião, na Terra, ele tem um talento muito parecido com o do Kyle Larson. Os dois são grandes rivais quando dividem pistas, tanto na USAC, quanto na World of Outlaws. Aí, outro destaque negativo que eu coloco é sobre o campeonato. Como o Pedro falou, vim falando da Truck Series, que uma das únicas maneiras do campeonato da Truck ter um final negativo é de alguém conseguir perder o campeonato, perder para ele mesmo. Durante o dia, os cinco pilotos todos que ponteavam o campeonato, todos tiveram problemas. Ou se envolveram. O Justin Allgaier nem largou direito, já perdeu 19 voltas na largada. Sam Horne Jr. vinha fazendo uma grande corrida, teve problema no motor. Regan Smith, quase que na mesma hora que o Sam Horne, teve o mesmo tipo de problema que ele. Quase se entregou, mas ainda conseguiu chegar no final da prova, mas mesmo assim não conseguiu recuperar a liderança. Austin Dillon vinha fazendo uma prova tímida ali no top 10, só que aí se envolveu naquela confusão, né, provocada pelo Casey Kane em cima do Trevor Bayne. E Elliott Sadler, para mim, foi decepcionante. Numa corrida que ele largou bem, mas foi caindo durante o dia. Quem gostou disso, e digamos que com certeza foi um dos caras do fim de semana, os maiores vencedores como piloto regular, foi o Brian Vickers, que diminuiu estava 43 ou 45, vocês lembram? Em 17 pontos, né? Diminuiu em 17 pontos a sua desvantagem para o líder do campeonato, agora já é o sexto, 28 pontos. Ou seja, é o quinto, né? Subiu para a quinta colocação do campeonato. O Brian Vickers está cada vez mais vivo e vocês vão concordar comigo. É o melhor piloto desses cinco que estão na tabela aqui, os cinco primeiros. E para mim ele é melhor que o Sam Horne, melhor que o Sadler, melhor que o Regan Smith, embora o Smith seja um piloto muito regular e mesmo com aquele problema conseguiu chegar no fim, e mais maduro que o Austin Dillon. Pode não ser melhor que o Austin Dillon, mas ele é bem mais experiente, né? Então, só para falar aqui, ó, na corrida passada ele estava 45 pontos do líder. Ele saiu de Indianapolis agora 28 pontos do líder. Ele também está chegando igual o Edward Sider, que já está mais lá, mas o Vickers também está chegando para essa luta do campeonato também. E outro destaque, só para terminar aqui, para mim foi uma situação muito parecida com a que o Nelsinho viveu em New Hampshire. Andou, teve uma prova, não tinha o carro, ainda mais tipo Indianapolis, vocês vão concordar comigo, quem está ouvindo, deu para perceber. É uma prova onde o acerto do carro, você ter um carro bom é fundamental para ter um bom resultado. Para mim, Indianapolis é um tipo de pista que se você não tiver um acerto, um equipamento bom, você não tem chance alguma. Mas o Larson chegou a tomar a volta, andou a prova inteira de 17º a 20º, e naquela confusão no final ali entre o Trevor Bayne e o Brian Vickers, que o Dillon se deu mal, depois vocês pegam o VT do acidente e vejam como que ele consegue ganhar posições. Ele estava em 19º naquela relargada, pulou para 11º. Vocês podem perceber um monte de carro freando, e ele por baixo passando 6, 7 carros de uma só vez no acidente. Esse foi o fator que deixou ele em 11º lugar. Ele só não chegou em 10º por causa do Travis Pastrana. Aliás, o Pastrana, para mim, foi uma prova muito boa dele. Ele largou em último, se arrebentou no muro no qualife, foi subindo, tomou volta, mas ainda terminou bem em 10º lugar. Esses foram os meus destaques. Bom, eu tenho que concordar com vocês. Eu acho que, assim, o Kyle Busch foi perfeito. O driver rating dele foi 150 na prova. Fez barba, cabelo, bigode, tudo que tinha direito. O Brian Scott foi uma prova sólida dele, vamos dizer. Assim, ele fez a estratégia correta, né? Acompanhou os líderes, né? Nas não paradas. E fez uma manobra muito bonita, se aproveitando da briga do Kyle Busch com o Joey Logano. O Brian Vickers foi o segundo melhor regular, mas foi o melhor regular dos que estão ponteando o campeonato. Como a gente mesmo viu aí, descontou vários pontos, né? Tá bem perto agora dos líderes, só 28 pontos. E sim, foi uma bagunça, né, em termos de campeonato a prova. Outro destaque, o Kevin Swindle. Assim, eu lembro de durante a prova ter visto ele sendo o Lucky Dog. E depois eu não vi de que forma que ele fez que ele conseguiu entrar entre os 10 primeiros. Mas eu não vi, eu não prestei atenção qual a janela de pits que ele tinha usado. Mas assim, foi Pedro, Oi. Ele foi na segunda amarela que ele recuperou o Lucky Dog. É, na segunda amarela foi o Lucky Dog. E só terminando aqui, o Léo, nessa mesma hora que eu falei que o Larson ganhou muitas posições, eu acho que era o Léo que tava na hora no Twitter lá, e ele viu o Swindle também se aproveitando muito, tanto que naquela relargada o Swindle tava em sexto ou sétimo lugar. Não, ele andou, ele foi muito consistente, entendeu? E o Travis Pastrano, né, cara, que largou lá de trás, lá, chegou a tomar a volta, ganhou o Lucky Dog e assim terminou entre os 10 primeiros. Esses foram os caras da prova. O Kyle Larson, ele andou a tarde inteira em vigésimo, e aí foi, se aproveitou quando pegou o Lucky Dog também, e aproveitou daquela, porque as largadas estavam insanas mesmo assim. E era fila de 5, 6, 4 junto, aquele pacotão, e quem saiu melhor no meio daquilo lá. E uma coisa interessante que não é, que a gente até discutiu isso semana passada, né? Que o Larson não é bom nas relargadas, né? E uma boa relargada para ele custou ele avançar várias posições, né? Gostei bastante da prova do Nelsinho também. A gente até comentou aqui antes, né? Só o Léo tinha discordado de que ele não podia se dar bem. Largou muito bem, né? Largou entre os 10 Pedro, primeiros. Oi. mais animador do Nelsinho foi os treinos. Eu acho que foi o melhor fim de semana dele. Tudo bem que depois da primeira, das primeiras 20 voltas ele caiu bastante, mas questão de ser sólido, andar, sabe, firme, não ter aquela queda feia, Sim, sabe? sim. Para mim foi Mas melhor fim de semana dele, por melhor fim de exemplo, semana dele. eu tiro por como referência o carro do Parker Kligerman, que largou em quinto, por exemplo. E o Kligerman veio perdendo posições conforme o Nelsinho também vinha perdendo, entendeu? E o Nelsinho chegou perto de carros que largaram perto dele. O Austin Dillon estava andando mais à frente, mas teve problema naquele incidente do Casey Kane lá, que para mim até uma coisa que a gente deve ter conversado no decorrer desse bloco. Mas assim, você vê o Cedar largou em quarto, o Nelsinho chegou uma posição atrás dele. Chegou à frente do Trevor Bayne, mas o Trevor Bayne teve problemas também. E chegou à frente do Parker Kligerman, que também foi envolvido naquele problema. O Regan Smith e o Sam Hornish, eu não sei. Até na prova da Sprint Cup aconteceu também. Mas, cara, muita sujeira na pista, cara. Muita, muita sujeira na pista mesmo. E o carro do Sam Hornish só foi pro vinagre. Eu acho que porque ele ficou carregando uma sacola muito tempo na grelha. E daí quando eles foram ver, o trem já tava pra ir pro saco, tanto que depois não conseguiu recuperar mais, né? E assim, os caras foram caindo igual mosquito mesmo, né? Foi um atrás do outro. O Sam Hornish entrou no pit em uma volta. E logo em seguida, na outra volta, o Smith já veio pros boxes também. Só que aí posteriormente o motor do Sam Hornish acabou estourando, né? O Austin Dillon, lógico que podia somar mais pontos e ganhar mais vantagem na liderança. Mas ficou bom que o campeonato agora tá mais embolado ainda. A gente já tava dando um campeonato como ganho 5 provas atrás. Agora a gente já tem dúvida de quem que vai chegar de verdade, né? É verdade mesmo. Tá bem parelho. Então, eu já queria já tocar no assunto. Tipo assim, o que que vocês viram daquele acidente do Casey Kane com o Trevor? Na verdade, não foi nem do Trevor Bayne com o Casey Kane. Na minha concepção, o Vickers deu uma descidinha e acabou pegando o Bayne. Ou o Bayne subiu demais, mas não foi o que eu vi. Eu vi o Vickers descendo um pouco e tocando a ponta do carro do Trevor Bayne. E ele se pegou com o Parker Kligerman, que estava sobrando também no meio. E aí ele caiu na curva, o carro desceu um pouco. Foi onde o Casey Kane entrou, mas o Trevor Bayne não fez o movimento porque que ele tava fechando o Casey Kane. Ele fez porque ele tinha acabado de tocar no carro do Brian Vickers, né? Ele tava descendo. E aí depois, na hora que eles saíram da curva, na reta oposta, o Casey Kane deu aquela aloprada lá, espremeu ele no muro, acabou espremendo o Parker Kligerman também. Pedro, Oi. outra coisa que meio que a gente assusta, assim, meio que assustei nessa situação, o Léo pode confirmar, o Casey Kane não é um piloto à flor da pele, talvez seja um dos caras mais calmos da NASCAR. É um cara que, digamos que sempre acaba sendo prejudicado por esse tipo de situação, né? Porque Eu se acho. fosse para fazer algo, ele já tinha feito com o Kyle Busch na Sprint Cup, né? Sim, eu acho que foi aquela coisa do momento mesmo, às vezes ele. Por quê? Eu não sei o que o Spotter falou pra ele, mas às vezes ele acabou achando que o cara fez aquilo de propósito com ele, né? E no calor do momento, né? E tipo, Não, vamos estar. para mim, eu acho que não teve nada disso, não. Eu vi diferente. Eu vi que, na verdade, mesmo quem balançou para mim foi o Kligerman, ele que balançou no meio. Ele ficou ali meio loose, ele no meio da linha do meio. Na hora que ele subiu um pouco, o Case Keenum achou uma oportunidade, viu que dava pra colocar por dentro, mas ele acabou pegando acabou pegando um pedaço da grama ali, da terra ali um pouco mais alto ali, né? Com o lado direito, com o lado esquerdo do carro. Mas ele só viu o E espaço, ele só viu o espaço porque o Vickers tinha então, na hora tocado que o no Bane Kligerman antes. balançou. O Não, Vickers foi não assim, foi o Kligerman. o Vickers vinha do lado do Kligerman e o Trevor Bane vinha logo atrás dos dois tentando entrar no meio. Daí o Vickers desceu um pouco e o Bane subiu, pegou na traseira do Vickers um pouco. Aí o Vickers desceu e pegou, encostou no Kligerman. Daí o Kane vinha para tentar passar o Bane por baixo. Daí o Bane no que tocou no Vickers e voltou no Kligerman, ele desceu espremendo o Case Keenum. Não foi porque o Kane viu a brecha para passar o Kligerman. O Kane ia tentar passar o Trevor Bane. Daí o Trevor Bane, no que tocou no Então, Brian mas a. Vickers, ele desceu espremendo o Case Keenum. Aí, É, mas. até tanto que depois o Vickers saiu, aí o Kligerman subiu, daí o Bane ficou do lado do Kligerman e o Case Keenum veio espremendo os dois. Foi isso que aconteceu. Aquele, na hora que o Case Keenum veio espremendo, ele espremeu o Trevor Bane, pra mim foi sem querer, ele não viu. Portanto, é porque ele. Porque na hora que o Case Keenum começou a jogar pro muro. O Bane estava fora do retrovisor do Kane, né? Não sei se ele fez por querer, mas não Ah, tinha. mas o Spotter Entendeu? Ele ia não. avisar, né? Eu acho que o Spotter avisou Não que o cara tinha. tava lá pra bater mesmo. Olha. Pra mim que foi de Ah, propósito. então. Eu não sei se foi de propósito ou não, né? Eu acredito que não. Vou continuar acreditando que não. Mas, na verdade, para mim, tudo aquilo ali foi um acidente de corrida. Aí só assim, só entra uma incógnita, né? Se foi porque ele ou não, foi aquele espremido do Case Keenum em cima do Trevor Bane. Eu Eu acredito que concordo que não, foi que de ele não tinha corrida. visto. Eu concordo que foi de corrida, todo o incidente, até a parte que o Case Keenum foi na terra, né? Que acabou levantando aquela terra toda. É. Mas depois, a partir do momento que eles já estavam na reta oposta, que o Keenum foi lá para cima do Trevor Bane e acabou juntando com o Kligerman, ali para mim foi proposital. Ali foi para mostrar pro cara que tava ali mesmo. Mas foi, Pedro. pode ser bem o que o Hélio falou, né? O negócio de estar com sangue à flor da pele na hora lá e querer descontar. Pode mandar. Acertar o cara. E vai saber se, não é que, se ele fez isso mesmo. Eu também tenho opinião assim, meio igual a do Léo. Eu acho que foi uma coisa de corrida, contato, como você falou. Tava uma loucura todo mundo lado a lado, porque era praticamente a única maneira de você. O que tava mandando era posicionamento na pista, e era a única maneira de você ter a chance de subir posições. E também vai saber, né? O Léo vai concordar comigo, eu tenho certeza, se. Às vezes ele acabou jogando mais pesado desse jeito aí por alguma coisa acumulada de outros carnavais, né? De outro dia, né? Pode ser também. Pode Eu ser. acho que pode ser também. Pode ser que a gente não sabe como é que é, né? Às vezes um dá uma. São coisas pequenas, detalhes pequenos que no código de ética deles lá não são Que lá no aceitáveis. corrida, corrida lá, corrida, corrida, ele lembra. Talvez a televisão não mostrou, ninguém O cara viu tem a nada, né? cadernetinha dele lá, ele vai só marcando, né? O cara lembra. O dia que O ele foi, Richard, se o ele me Case Keenum foi trocou. descontado do Kyle Busch, então já vai dar morte direto, porque já acho que foram cinco já, só nessa temporada. Não é importante ficar Verdade mesmo. guardando, não é importante ficar guardando muita mágoa, não. Pedro, Oi. mas para mim, meio que já mudando de assunto, a manobra que o Brian Scott fez em cima daquela relargada foi uma das mais bonitas do ano, Então, na eu ia minha falar opinião. disso agora, eu Não, já queria Léo. trocar de assunto exatamente para falar disso aí. E mais bonita ainda foi a manobra do Kyle Busch depois para tomar a posição. Sim, Porque do não. jeito que o Brian Scott tava bloqueando na reta, cara, ia ficar difícil pro Kyle se o Kyle não tenta o toque. E a segurada que ele fez no Logano, que ele tomou, que ele perdeu a velocidade, né? Com o toque do Kyle Busch, ele deu aquele X, o Logano passou, ele deu aquele corte ali, bateu o porta e conseguiu a posição. Eu não sou fã do Brian Scott mesmo. Todo mundo sabe disso aí. Como piloto. Eu acho que tem muita gente melhor que ele. Mas assim, ele foi o que deu mais emoção pra prova, com certeza foi o trabalho dele. Foi Ele foi muito bem mesmo. mesmo. Foi. A manobra do Brian Scott, quando quando o Logano e o. E o Logano e o Kyle Busch se tocaram ali na relargada ali, foi incrível, né? Ele colocou por dentro e foi, passou e foi embora. Viu o espacinho que dava, ele falou, é aqui ele mesmo. Viu e ele falou, ele colocou a faca nos dentes e falou, é agora, minha chance é essa, e foi. Isso é uma das coisas. Curiosamente, né? Curiosamente, na National Wide Series, dá pra mostrar que realmente é que você tinha falado, Hélio. Que. É o que você tinha falado. Que, tipo assim, lá em Indianápolis você tem que ter um bom acerto. Por quê? Porque você tem a primeira e a segunda curva, elas são. A primeira, todas as curvas, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, são as curvas. São assim, você entra nela muito forte, aí você vai contornar para sair, ter que sair forte. E as retas são bem longas, né? Aquelas retas longas, a gente, nós costumamos falar que é a drag race, né? Porque as retas são muito longas. Então a puxada de uma curva até na outra é muito grande, né? Então assim, deu para notar bastante que o carro do Brian Scott não era tão bom, tão forte de drag race igual era o carro do Kyle Busch. É, mas ele fazia ele, nas reta, curvas ele o Brian Scott conseguia ao menos manter, né, ao menos o posicionamento, manter a liderança. E aconteceu bem, foi bem legal, né? Aconteceu o famoso movimento que nós estávamos falando, que é o bump and run, ou bump and go, né? Cada um fala de uma maneira. Eu costumo falar bump and run, né? Que é empurra, o cara espalha e você vai, né? Então, o bump and run aconteceu de novo, o Kyle Busch deu em cima do Brian Scott, foi uma manobra linda, uma das manobras mais bonitas do... Com certeza, da NASCAR é essa, né? Uma manobra clássica da NASCAR. E aconteceu mais uma vez, o Kyle Busch aplicou em cima do Brian Scott. Porque também, se não tivesse aplicado, creio eu que talvez o Brian Scott teria até vencido a corrida. Não, ia ficar com a vitória. Muito difícil ele perder a vitória. Ia mesmo. Porque ele entrava já na reta defendendo. E a aproximação do Kyle era maior na reta principal... do que na reta oposta. Tanto que o movimento foi dado na entrada da curva 1, na verdade, né? Eu vi o Brian, ele levava o Caio lá pra cima, daí o Caio tentar fazer o vácuo, aí na hora que o Caio vinha chegando, perto da onde cruza mesmo a bandeirada, no caso, né? Da linha de tijolos mesmo, o Scott descia de uma vez. Mas daí eu achei que ele foi até meio... Como que, né? Inocente, né? Que na entrada da 1, em vez dele manter a linha de baixo, que não ia ter por onde o Caio passar, ele deu metade do lado pro Caio Busch. Daí o Caio falou, aqui... Falou, agora que eu vou deitar mesmo, porque tinha metade do para-choque pra ele encostar e empurrar. Falei, agora mas... é a hora. É, o Scott, ele tava sendo perfeito até nessa aberturinha que ele deu na hora que o Caio... Ele falou, deu meio lado pro Caio Busch, Caio Busch. Tirou mas um pouco, esqueceu de frear um pouquinho e falou, vou tocar aqui agora mesmo e tchau. Uma coisa aqui, pessoal, a gente fica falando de Cup Driver correndo a Nationwide Series, mas uma situação como essa, às vezes, tudo bem, ele não ficou com a vitória, mas o respeito que o Brian Scott ganhou nessa briga contra o Logano, principalmente porque depois que ele tomou o bump do Kyle, ele conseguiu segurar o Logano numa grande manobra ali, uma grande manobra por dentro ali. Eu acho, na minha opinião, que às vezes é bom você ter um cup driver, dois cup drivers correndo, porque tipo, esses caras acabam mostrando que eles têm condição de andar pau a pau com eles, cara. Mas outra coisa que eu quero falar, citar, é que, como posso dizer, muita gente não gosta de análise, até porque é um tipo de circuito que não combina com o tipo de stock car, né? Mas foi um tipo de corrida diferente do que a gente está acostumado, não é verdade? É uma espécie de um modo de correr diferente, como a gente tava falando, não, acerto porque, de carro. O que, que eu acho? Além de ter toda essa dificuldade, que é um traçado que é difícil de você achar um ajuste, o que acontece? Até que você vê que tem muito daquele ajuste clássico, né? Você vê que o carro, principalmente o carro da Nationwide, quando ele entra na reta, ele tá totalmente torto. Ele tá todo atravessado, vamos dizer assim. Mas assim, além dessa dificuldade toda do traçado, o que acontece? O número de voltas que foi marcado para a prova da Nationwide e a janela de combustível, ela deixa margem muito pequena para arriscar, você está entendendo? E assim, ainda o Kyle Busch contou com a sorte da bandeira amarela vim logo em seguida do que ele já estava saindo, que todo mundo tinha parado, e quando ele estava terminando de fazer a parada dele, na verdade, ele voltou, todo mundo tinha que parar. Então, assim, ele fez a parada, deu amarela, todo mundo entrou, beleza. Então, quer dizer assim, facilitou o número de voltas, eu acho poucas voltas para Indianápolis. A corrida de 250 milhas eu acho pouca para a prova da Nationwide. Também mas, acho pouco. Por causa de mais, mas por causa das questões de estratégia. Porque, mas assim, a gente tem que lembrar que é apenas o segundo evento, né, em Indianápolis. E esse ano o Kyle tava muito dominante. Então talvez se fossem, no caso, 125 voltas, é isso? 300 milhas? Lá? Isso, né? 125 voltas. Se fossem 125 voltas, talvez o Kyle liderasse 123, 122, 120 que seja, ia dominar do mesmo jeito. Porque tava assim, a diferença de rendimento tava muito grande. Em poucos momentos da prova que você viu que alguém conseguia andar perto de um segundo, e depois o Joey Logano que chegou um pouco mais perto, né? Andar um pouco mais perto. Chegou até a dar um calorzinho nele e tal, e o Brian Scott se aproveitou do movimento dos dois para depois andar na frente. Então quer dizer, assim, talvez a janela de estratégias, a janela de combustível, ela não favorece muito esse número de voltas que tem. Talvez aumentar o número de voltas, talvez aumentar, acho que diminuir para 200 milhas não seria interessante. Talvez sim, porque daí apertar um pouco mais a janela, ou aumentar, mas eu acredito que a opção seria aumentar para, assim, se a corrida tiver cansativa, igual foi até quase nas últimas 10 voltas, que nada acontecia, na verdade, talvez o pessoal começar a pensar em estratégia, né? Pode ajudar. Outro fator que eu acho que muito raro acontecer na NASCAR é nas duas corridas, tanto na Nationwide Series, tanto na Sprint Cup, é o pole vencer. Se o pole vencer uma corrida por fim de semana das três que da Truck, da Nationwide e da Cup, já é algo raro, mas você imagina o pole vencer as duas corridas, cara. Bem lembrado. Foi o que aconteceu, né? O mais curioso foi esse. Quem teve mais rápido no classificatório acabou vencendo a corrida. Então, e o curioso foi assim, o Kyle Busch fez a pole na sexta, no sábado foi o qualify, né? O Kyle Busch fez a pole da Nationwide, quebrou o recorde da pista e venceu a corrida. O Ryan Lehman fez a pole, quebrou o recorde da pista e venceu a corrida. O mais interessante foi isso, foi que o cara que venceu a corrida realmente dominou tanto o qualify quanto a corrida. E aproveitando também o espaço, também só para falar, você tinha falado, Eric, naquela hora que realmente às vezes é legal ter um piloto da Sprint Cup, né, no meio dos meninos da Nationwide Series lá. Só os novinhos, Elliot Sadler, Brian Vickers, Mike Briscoe, pode falar, Léo. Mike Briscoe, O Mike Briscoe com 50 anos, os menininhos novinhos da National White. O curioso é que nesse final de semana, nós estávamos falando de carro que seria, como o carro é importante, né? E curiosamente, se o Casey não tivesse tido problema, acredito que pelo menos top team ele tinha completado. E nós teríamos apenas 4 carros que, da Nationwide, né, de piloto regular, que iria marcar ponto. Então, mas nesse caso a gente teve 5 carros, né? 5 carros marcou ponto. Que o primeiro foi o Brian Scott, o Brian Vickers, né, que foi o quarto colocado. E depois foi o Kevin Swindon, mas nem assim ele entra direito na briga pelo título, né? O Marco Anetti e o Travis Pastrana. Foi os pilotos regular que marcaram ponto da Nationwide Series. Eu quero só fazer uma pergunta aqui, eu sei a resposta, mas vou fazer só para vocês verem o tanto que a coisa é engraçada. Vocês conseguem me responder quantas vitórias tem a Toyota nessa temporada da Nationwide? Quantas? Quem se ganhou 2, o Kyle Busch ganhou 8, né? 8 ou 9? 8. O Kyle Busch ganhou 8. E o Kenseth, se eu não estou enganado, venceu só uma. Uma só? O Kenseth ganhou Daytona e outra. Eu acho que ele ganhou Daytona e outra. O Kenseth tem só uma vitória. Perfeito. São 9 vitórias da Toyota. 8 do Kyle Busch e 1 do Matt Kenseth. Os menininhos que estão correndo de Toyota pela Gibbs, que é só os jovenzinhos, Elliot Sadler e Brian Vickers, não tem vitória ainda, cara. Então quer dizer assim, Sei não, hein? Tá estranho, né? Pra onde que a Gibbs tá enfiando dinheiro desses carros, né? Aí mas, eu também, tô... mas também às vezes vai a qualidade do piloto, por exemplo. Às vezes o ah, mas ó, o Sauder tinha ganho pra ganhar um dinheiro e não ganhou. O Kyle Busch também não é. Ele é. Tá bom, é o melhor piloto da história, da Nationwide e tal, mas assim. Sei, não é pra tanto, assim. É tanta vantagem, assim. Ah, mas também. Outros, ele tinha que render mais na Sprint Cup, então, se ele é tão bom assim. Ah, mas também, Pedro, às vezes também depende do que o patrocinador investe, né? A Monster, por exemplo, ela praticamente exigiu que o Kyle fosse correr com a Joe Gibbs Racing. E entra um pouco na questão de aparecer, né? De marketing, né? Às vezes eles pagam a barra. Então, se for tocar outra, desse jeito aí, daqui uns 2, 3 anos, então, o Kyle Busch vai descer e fazer full time na Nationwide pra conquistar título. E outra coisa importante, Pedro, é a continuidade, né, cara? O Kyle, querendo ou não, como era o Kyle Edwards antigamente, por exemplo, eles são pilotos que estão correndo na Nationwide direto desde quando eles entraram na NASCAR, né, cara? Não foi, tipo, que eles entraram na Cup. Mas o Kyle não virou o foco ainda, né, na verdade, né? Ele tem que mudar o foco dele se ele deseja ser campeão algum dia na Sprint Cup. Ah, também é complicado. Ano passado ele... praticamente meio que. Não, mas que ano mudou. Passado foi um. O problema não foi só na Nationwide, né? Ano passado o problema não, foi. Não, mas na Nationwide. Mas na Nationwide, ano passado, ele provou pra todo mundo que você não ganha corrida se você não tem um carro bacana. Não, sim, Pedro, mas, por exemplo, no início do ano. Ele não deixou. Carro... Ele foi um Parker Kligerman ano passado. Que é não, Pedro, ano passado, na parte final do campeonato, ele quase ganhou por umas 3, 4 vezes. Até que na Sprint Cup tava do mesmo jeito, ele liderava, mas essa questão de você chegar, conseguir liderar uma prova assim, ele mostrou que ele conseguiu evoluir o time. Tanto que ele conseguiu no fim do ano, ele umas 3 corridas, ele, ó, Homestead, ele liderou grande parte da prova. Phoenix, que eu me lembro, também liderou grande parte da prova. Até não, na Truck Series estava assim. Phoenix, ele liderou, e perdeu. Danny Hamlin na temporada. Phoenix, ele não liderou nenhuma corrida, hein, foi campeão, Cal Edwards. Phoenix, ele não liderou na Nationwide? Ele não foi ultrapassado no final pelo Brian Vickers? Não, que eu me lembro, não. Quase, Hélio, quase na NASCAR não vale nada, porque você vai lembrar que o Danny Hamlin foi vice do Jimmy Johnson, você vai lembrar que o Edwards foi vice do Tony Stewart. Sim, Pedro, mas, Pedro, foi assim, tipo, foi o seguinte... O Kyle Busch no início do ano, ele tava. Tinha até uma estatística. Não, aqui, eu não discordo. Que não, ele liderou. Não. Nationwide hoje. Que é sequência, né? Tranquilo. Mas eu acho que é da Nationwide apenas. E só na não, claro. Não, claro. Claro, mas eu acho assim. É tudo continuidade. Ele, por exemplo, ele corre em 2009, 2010, só ganhava corrida ele e o Kyle Edwards. Só que o Kyle Edwards parou de correr na Nationwide Series. E. Se chega a ser meio engraçado que na Sprint Cup não que ele caiu o rendimento, mas você não vê o Cowders mais como aquele piloto agressivo que ele era antigamente. Eu não sei, também depende. Às vezes ele se sente melhor fazendo. O Edwards está sentindo que. Não. Mas nós vamos falar depois, então. Mas eu acho que o problema do Cowders é que ele fez a escolha errada na carreira dele. Você acha que ele tinha que ter ido para Gibbs naquela oportunidade? Ele deveria ter saído, ele tinha que ter ficado. Já tá na hora de mudar de time. É só ver o desempenho que o Kenseth vem tendo e. E pensar quem poderia estar batendo nos companheiros seria o Kyle Edwards. Né? Só para entrar nesse assunto aí do Kyle Busch, rapidinho aí entrando nesse assunto, o Kyle Busch, desde 2008, que ele vem tendo esse certo domínio na Nationwide Series. Ó, em 2008 ele ganhou 10 corridas, em 2009 ele ganhou 9 corridas, em 2010 foram 13. Em 2011 foram 8 corridas. Aí ano passado ele deu branco nele, zerou, não fez nada no ano passado. O Kyle Busch fez nada no ano passado. É a experiência é o que eu falo, é a experiência do time dele e de mostrar que se ele não tem uma máquina na mão, que é o carro da Gibbs na Nationwide, que a gente não tem que discutir, que se a gente for puxar o campeonato de proprietário desde 2008, aí, eu acho que esse carro pode não ter ganho uma oportunidade. Que seria o antigo 18 ou o 20, né? Que ano passado ficou com o Logano. Mas assim, então, o Logano mesmo serviu para mostrar que o negócio às vezes não é só o cara. Que é o Kyle Busch é o cara. Não. É que esse carro é o capeta mesmo. Entendeu? E o ano que o Kyle Busch sentou num carro que não era esse carro, que é esse carro hoje, na verdade, vocês estão entendendo? Porque esse 54 que ele senta agora Não é o 54 que ele sentava no passado. O 54 que ele sentava no passado é o 77 que tá com o Parker Kligerman hoje. Inclusive, o Kligerman vem fazendo um excelente trabalho com esse carro. Pra um cara que é, assim, não é tão novato, mas é um cara que é novato, vamos dizer assim. Não tá disputando o campeonato de Hulk, mas é a primeira temporada completa dele na Nationwide. Então, assim, quer dizer, eu acho que tá, é... Mas, assim, eu não... Eu diria que no, nesse caso aí, o time 18 ou 20 da Gibbs, ele seria o time 48 da Sprint Cup. Vocês estão me entendendo agora, mais ou menos? Mas e aí? Mas e aí? Não, mas eu quero só pegando completar. Os números do Kyle Busch no passado. Eu quero completar, deixa eu completar. Não, pode falar. O Jimmy Johnson, a gente não sabe, porque a gente não viu ele sentado em outro carro da Sprint Cup ainda, pra gente ter essa mensurar a diferença. Agora o Kyle Busch, a gente já viu ele sentado num carro comum. Por várias vezes. A gente já viu ele sentado num carro bom, que era o 5 da Hendrick. A gente, que ele vencia, mas não era tão dominante. E a gente tinha um cara, a gente viu o Kyle Busch sentado nesse foguete da Gibbs, e depois a gente viu o Kyle Busch sentado no carro da KBM, que é um carro normal, que é um carro comum. Então quer dizer assim, não, a temporada dele ano passado não foi tão horrível, mas assim, não venceu, cara. Um cara que é de cara de 10 vitórias, 9 vitórias, 8 vitórias e não conseguiu vencer nenhuma corrida, quer dizer, então acho assim que... Pensando desse jeito, a gente começa a deduzir que o carro tá mais andando mais do que o piloto, no caso, do Kyle Busch, né? Seria uns, talvez, 50-50, 60-40, tem que... Não dá pra gente mensurar, mas é só a gente pegar estatisticamente aí e ver, né? Os resultados dele em outros carros e ver o que ele consegue fazer quando ele tá no carro da Gibbs. Que é o primeiro carro da Gibbs, sem dúvida. Pedro, mas se você pegar os números dele no ano passado para ver como a equipe veio evoluindo, pelo que eu tô vendo aqui, 14 dos top 10 que ele conseguiu no ano passado foi na parte final do campeonato. Ele quase ganhou corrida. E, aliás, por exemplo, não é fácil você ganhar corrida mesmo na Nationwide Series. E aquele negócio, combina o piloto com o piloto com o carro. Se você perguntar, mas eu acho... Tá, eu bochei, não, ele... Se ganhar corrida, você acha que ele vai falar que é difícil? Ele venceu 8 em 20... Parece que é fácil pra ele, nesse carro 54, né? 19, mas a gente tem que colocar que ele tá em evolução, né? Do mesmo... Ele sempre evolui, sempre evolui. Do mesmo jeito que o Joey Logano venceu 8 ano passado, ou venceu 9? Não, venceu 9 ano passado. 9 ano passado. Então, eu acredito... Não, pra você ver como o piloto Bush, vai melhor... O Kyle Busch vai vencer 15 corridas esse ano, se ele tiver mais 6 ou 7 agendadas aí, com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida. Não, assim, que é o carro, experiência e piloto. Só que eu acho assim, cara, a evolução do piloto. Tipo, não é porque eu sou fã do cara, mas eu reconheço que se fosse quando é um piloto normal que anda nesse carro, o carro anda do quinto lugar pra trás. Mas... Por exemplo, eu acho assim, eu quero ver essa evolução na Sprint Cup. Eu quero ver essa evolução na Sprint Cup, porque ele ainda não tá perto de... Bom... Talvez o Sprint Cup é outra história. Talvez faça a melhor temporada dele, né, na Sprint Cup esse ano, já que a melhor dele foi em 2007, um quinto lugar. Mas, cara, na verdade o que vale mesmo é a Sprint Cup, bicho. Na Nationwide ele tá fazendo só por fanfarra, a verdade é essa. Pra ele que disputa o título na Sprint Cup, o certo seria o foco dele na Sprint Cup. A não ser que ele falasse assim, não, tô me abdicando da Sprint Cup, vou focar na Nationwide Series. Porque ali bater na Nationwide Series. A gente fala que a gente acaba sendo porque por enquanto ainda, ele tá devendo na Sprint Cup. Depois de 2008, que ele fez aquele puta ano dele lá, eu pensava que boas temporadas deles iriam voltar a aparecer. Mas até agora isso não aconteceu. Eu vou depositar um pouco dessa culpa ainda na Toyota, dos motores Toyota, entendeu? Porque assim, vou depositar um pouquinho. Porque querendo ou não, quando chega o Chase, o pessoal da Toyota, principalmente da Gibbs, eles têm problemas de motor. É só olhar o retrô um pouquinho para trás, que assim, eles sempre têm um problema de motor. Sempre um motor ali, um motor aqui, que acaba deixando, tirando um pouco a chance deles disputar. Principalmente no Kyle Busch. né? Então, mas o que eu queria, falar, que a gente parece que é incoerente, mas porque é engraçado, né? Gente, vamos falar então dos caras, dos melhores caras nas suas categorias até então, que estão ativos hoje. Então a gente tem na Truck Series o Ron Hornaday, que é indiscutível, a forma dele já não é a mesma, eu acredito, mas até 2011. Equipamento também não é o mesmo. Também. Equipamento também não é o mas mesmo. até 2011 ele competiu por título, não fosse aquele incidente lá com o Kyle Busch. Então vamos falar de Ron Hornaday, sempre foi o cara nas trucks. Correu bem na Nationwide, correu bem na Sprint Cup, fez algumas provas bacanas e tal, mas nunca foi uma lenda, né? Igual ele é uma lenda nas trucks. O Kyle Busch hoje é uma lenda viva da Nationwide. E se a gente for falar os números do Jimmy Johnson na Nationwide, perto dos números do Kyle Busch, é vergonhoso. E o Jimmy Johnson é uma lenda viva hoje na Sprint Cup. Então, assim, é engraçado, talvez, como o cara consegue se adaptar para ser um cara top em um tipo de carro. Talvez o Kyle Busch se sinta muito mais confortável para vencer corridas, tendo o melhor equipamento e sendo um piloto de ponta, que ele é um piloto de ponta até na Sprint Cup, que é um cara que vence corridas. E mas assim, como que o, vamos dizer, como que o talento dele fica evidente no carro da Nationwide e talvez ele sofra um pouco mais para desempenhar esse mesmo trabalho no carro da Sprint Cup. Vocês estão entendendo? Tipo assim, como que talvez ele se calce melhor num carro da Nationwide e ele não sirva tão bem para um carro da Sprint Cup, apesar de sempre fazer um bom trabalho? Eu Um sou dos fã do fatores Kyle para mim, Busch cara. como piloto. Isso aí eu brinco e tudo, mas eu achei ele um cara muito. Ele é fantástico como piloto. Eu só não acho que ele seja o melhor piloto da Sprint Cup. Talvez um dos bons pilotos que já passaram, mas eu acho que no nível dele tivemos vários. Mas na Nationwide, sem dúvida. Talvez o melhor que já andou num carro da Nationwide. Eu acho que também um dos fatores do Kyle Busch não ter tido. Você pode perceber o tanto de corrida que ele lidera, lidera, lidera e na parte final acaba perdendo. Esse ano foram umas três provas que ele, faltando 20 para o final, ele liderava. Também eu acho que pode ser a questão da duração da prova da Nationwide Series ser menor. Que querendo ou não, eu não sei como que eu vou conseguir fazer isso, mas ainda vou procurar um tipo de estatística que mostre. Meio que comparando, por exemplo, essa prova de Indianápolis, por exemplo. Qual era a posição dele faltando 200 milhas percorridas? O Léo acho que vai concordar comigo que ele é um cara que, enquanto ele tem carro, ele vai lá e mete o pau no carro até o carro começar a ter. Mas Ele não é você aquele acha cara que que fica poupando. ele não Eu acho conserva equipamento, na verdade? que é. Ele é aqueles caras que, digamos que, por exemplo, meio que anda até o equipamento começar a dar pau, até o fim. Como eu acho que as corridas da Short Series são menor, são. Como posso dizer mais curtas e como acabam correndo mais amarelas ali, assim, janela de pits menor assim, eu acho que pode ser um dos fatores, porque você vai concordar comigo, Pedro, o número de corridas que ele lidera, lidera, lidera, e faltando 30, 40 voltas, ele acaba perdendo a liderança. Janela de pit, ele normalmente relargava, pulava para primeiro, e sempre no fim da janela, da long run, né, que fala, né? Do stint dele, ele começa a perder rendimento e perder posições. Eu acho que o Léo pode Não, concordar com. eu não discordo. Eu acho que é válido também e pode ser um fator a mais do que Ainda mais, além de Pedro. eu achar que ele se encaixa perfeitamente no carro da Nationwide e talvez ele tenha algum problema com o carro da Sprint Cup, assim. Eu já deixando claro, não que ele tenha um problema, que eu considero ele um piloto de ponta na Sprint Cup, mas assim, que ele tá num nível que ele não tá, vamos dizer assim, acima dos demais, como ele está na Nationwide, porque hoje a gente não teria um cara para fazer frente, né, a ele, mas da mesma forma que na outra temporada a gente teve, não teve ninguém para fazer frente ao Joey Logano, por exemplo. Ainda mais, se a gente colocar que o carro da Sprint Cup, ele é muito sensível a mudanças. Ele não tem um tipo de telemetria, assim, que do box, que o chefe pode mexer no equipamento, velho. Ele é muito sensível a esse tipo de como você lida com o carro. Eu não sei, cara, mas eu acho que ele desgasta muito os pneus. Eu acho que ele é muito agressivo. Ele não é um cara que fica poupando, poupando, poupando, como é o Kenseth de hoje em dia. As provas que o Kenseth venceu, a maioria foi que ele começou a prova, ficou ali só cozinhando o galo e na hora do vamos ver ele atacou. Quero só saber para falar aqui, ó, do Kyle Busch, um exemplo bem raro, raro não, desculpa, bem claro disso, Pedro, que você, Hélio, perdão. Um exemplo bem claro disso, Hélio, que você está falando, foi a corrida de Darlington do Kyle Busch. Quando o Darlington do Kyle Busch, ele estava liderando. Na corrida do Darlington, ele liderou 265 voltas, né? Ele foi perder a liderança na volta 200, na volta 354, né? Ele perdeu a liderança pro companheiro de equipe dele, o Matkins, e o Matkins foi lá e ganhou. Se bem que lá ele teve um problema, né? Ele teve até com um problema de pneu. Mas assim, será que talvez ele tivesse poupado um pouco mais, aquele problema não teria acontecido, entendeu? E teve outras corridas então, que também aconteceu isso. Eu não isso. sei até que ponto que é interessante dele torrar você o equipamento. Detonar Dovers. Antes, porque, cara, todo mundo fica guardando equipamento. Então, que adianta eu sair igual um maluco correndo lá na frente, sendo que são 267 voltas, por exemplo, no oval de uma milha e meia, aí eu detono nas 200 primeira volta. Aí eu não tenho carro para as outras 67. Em vez de eu andar ali no pelotãozinho ali, vigésimo e tal, e décimo, fica no top team ali para garantir a televisão, lidera depois de umas paradas, vai se moldando conforme a prova vai acontecendo, e aí no final você acaba com o equipamento. Que é o que o Hélio falou, é o trabalho que o Kenseth costuma fazer. O Kenseth é o maior comiqueto da história da NASCAR. Ele foi campeão comendo quieto, entendeu? Então, assim, e o cara não detona equipamento e tal. Mas, assim, pode até ser. Por que os motores do Caio dão mais problemas? Por que o pneu dele desgasta mais e tal? A tocada dele é mais agressiva? Tem vários fatores. Mas, assim, eu concordo. Eu acho que talvez um fato de o trabalho da Nationwide não se refletir mais, não ser mais visível na Sprint Cup, é porque talvez tenha essa relação duração das provas e desgaste do equipamento proporcionado pela tocada do piloto, né? Quem sabe seja um dos fatores que fazem o trabalho não se repetir. O outro fator, Pedro, como eu acabei de falar, o equipamento da NASCAR, o carro da NASCAR é muito sensível. Ele não é como um carro de Fórmula 1 que o engenheiro vê lá no pit que tá desgastando, da própria Fórmula Indy, que ele vê, que ele fala pro cara dar uma... Lá não, lá... Ainda mais um cara como o Caio, que é um cara que notoriamente enfia a mão no carro, né? Suja a mão de graxa. Ele que não tem um chefe de mecânica que tem uma autoridade para mandar ele, para gritar para ele. E ele não, ele praticamente faz isso. Ele é muito altivo nisso. Eu não sei se ele já parou para pensar isso aí, se é um fator, mas eu acho que é uma coisa que, com a idade, com o tempo, ele pode melhorar. Ou não. Mas é isso. Eu acho que o Kyle Busch tem que provar, tem que começar a ser um cara mais... E o turno do Kyle é o seguinte. Ano passado, antes do Chase, outro problema do Kyle, principalmente, é que tem muitos problemas. Ano passado, ele em 2000, foi 2009 que ele não classificou pro Chase, Léo? Ele tem alguns problemas com azar. 2009. Ele tem certos azares de acabar. E outra coisa, Pedro e Léo. Vocês lembram de alguma corrida que ele conseguiu ganhar no combustível? Eu não lembro. Nunca. Aí já é um fator. É totalmente diferente de um Keselowski, por exemplo. O Kyle Busch, em velocidade, ele é mais rápido que o Keselowski. Só que o Keselowski é um cara esperto. Ele tem outro estilo de guiada, tem outra tocada. Ele sempre conseguiu se sobressair em situações ruins. Quando ele tinha um carro ruim, foi subindo. É muito difícil você ver o Caio largar lá atrás e subindo. Fala aí, mas não. aqueles dojão lá fazia milagre combustível, hein? Sim, isso que eu tô, não, sim, eu estou falando, mas ele com o Paul Wolff, eles acabaram adotando uma tática e seguindo sempre. O Caio não é o cara que eu acho que adotaria esse tipo de tática. Não ia ficar... Ali só economizando, não combina com o estilo do Kyle Busch. Já o Case não, o Case é um cara inteligente, como vocês sempre dizem, né? É um cara que sabia o que deveria ser feito, e tanto que fez e conseguiu aquele título. E a gente não pode esquecer que o Kyle Busch tem só 28 anos. Né? A gente tá falando do Kenseth, o Kenseth já tem 42, se eu não tô enganado. Então quer dizer assim, Ainda, apesar dessa carreira super vitoriosa, desde os 20 anos o Kyle Busch vem as corridas na desde os 19, né, que ele teve 5 vitórias em 2004 na Nationwide, ele ainda não era full-time na Sprint Cup. Mas desde 2005 ele vem as corridas na Sprint Cup, ele não falhou na Sprint Cup ano passado, como ele falhou na Nationwide, e ele também não, ele tinha ficado, ele só tem 2012 e um ano de estreia sem vitória na Nationwide. Então quer dizer assim, é um cara super vencedor, é um moleque ainda de 28 anos, né, um cara muito novo, tem, e tipo assim, ele tem que ir aprendendo devagarzinho, eu não sei, eu acharia importante o quê? Determinar assim, eu hoje, a partir de hoje eu sou o cara da Sprint Cup, eu vou fazer uma, duas, três, quatro eventos, fazer igual o Matt Kenseth faz aí, 5 eventos, quem sabe, 6, mas assim, mudar o foco, entendeu? Porque não fazer nenhuma. Na temporada passada, ou não fazer nenhuma. Que o Danny Hamlin falou que ia parar de fazer mas a assim, Nationwide Series, que tava atrapalhando ele na... Porque é importante, eu acredito, que você ter foco no negócio, entendeu? E assim, é importante na evolução, mas o Kyle Busch, será que ele precisa evoluir mais? Um cara que já tem 60, tem 28 anos, tem mais vitórias do que o Mark Martin já teve correndo na Nationwide. Então, quer dizer assim, não sei, eu acho que a gente vai conseguir medir isso o dia que ele falar assim, não, agora eu vou me dedicar só à Sprint Cup. E vou... Aí a gente vai falar, não, agora sim. E agora tem um outro fator do Kyle também, mesmo com toda a ajuda do Joe Gibbs, né? E com certeza da Toyota, né? Porque eu acho que se ele não tivesse todas essas vitórias que ele conseguiu na Nationwide Series... Querendo ou não, essa equipe dele que ele criou, que saiu, que essa equipe da Truck Series agora está na Nationwide, possivelmente ano que vem pode estar mais forte ainda na Nationwide Series, só existe hoje por causa dessas vitórias dele na Nationwide Series e na Truck Series. Eu acho que o Kyle Busch vai ser um grande dono de equipe no futuro. É, isso eu acredito, cara. E eu também meio complexo você pensar isso, mas talvez se não fosse essas vitórias dele, Joe Coulter... Tá certo que o Bubba Wallace é piloto da Joe Gibbs, né? Não sei se ele estaria no... Se ele estaria correndo nos carros de Joe Gibbs. Não sei. Mas alguns pilotos poderiam não ter a chance que estão tendo hoje, né, cara? Eu não sei se o Léo concorda comigo, mas o Kyle tem um grande perfil de dono de equipe, cara. Ele até ajudou... E aquela vitória que ele... As corridas que o Kurt fez na Nationwide Series, aquela vitória que ele conseguiu o Richmond, foi muito importante na solidificação dele no ano passado, cara. Tá aquela resposta. Eu acho que é muito de dois lados você ver. Foi muito ruim de certa maneira, mas de outra, se você olhar para o outro lado, a equipe dele, pelo menos, que começou com essas atuações dele aí, é algo que pode ser muito grande no futuro, né? Com certeza. O Kyle Busch, eu acredito que o Kyle Busch, quando chegar tipo nos 40, 45, Ele vai ser igual o Tony Stewart. Vai ser o dono da própria equipe, correndo a própria equipe, vai ser uma equipe de ponta. Porque, assim, desde novo já ele já vem se estrepando com o negócio. Será que vai ser tricampeão? Não. Não sei. O Hélio acredita. Mas a fé é a não. Última coisa que morre. Você pode sim, ter certeza. Sim. Não, mas querendo ou não, né? Mesmo que ele. O Kyle pode se orgulhar que Kimi Raikkonen e. Não era pela Joe Gibbs, eu vi no dia que tava postando as paradas, era a KBM, mas o Kyle, o Kimi Raikkonen e o Valentino Rossi já andaram no carro, nos carros dele. Isso aí, pelo menos, ele já pode. Não, eu concordo, ele tem um perfil bacana de proprietário, mas assim, tem que ver quando que ele vai subir uma equipe, né, que ele vai... Mas assim, a evolução dos carros dele tá muito bem e ele tá muito forte com a Toyota. Bom, vamos falar de campeonato agora. Só uma coisa, uma dúvida que eu tenho, vocês dois vão responder. Como que ficou o regulamento, por exemplo, vamos lá, se ele quiser subir um carro dele para correr na Sprint Cup, ele não pode, né? Por quê? O piloto, por exemplo, o piloto tem uma equipe, por exemplo, o Kyle Busch corre na Joe Gibbs, ele resolve subir um carro, só que no nome dele, como é na... Que eu saiba, não tem nenhuma alteração, não. Não tem nenhum impedimento, porque há tempo, mas faz Jeff tempo Gordon mesmo. O dono do carro do Jimmy Johnson, por exemplo? Não, outra equipe, sem ser a que ele participa. De outra equipe, outra organização. Ah, como... tipo, você fala igual o Dale Earnhardt corria por isso. Que eu saiba, porque não tem nenhum. Porque antigamente, faz tempo mesmo, 2010, eu vi um rumor lá, os caras perguntando se o Júnior tinha interesse de subir uma equipe, assim, mas faz tempo mesmo, 2010, criar uma equipe, 2009. Na verdade, né? Sem ser aquele corre. O que você sabe de alguma coisa, Léo? Não, pra mim que não tem alteração nenhuma. Não, pra mim também não. Que eu saiba, não. Pode ser dono de uma equipe e correr em outra sem problema. Tanto que a manobra que o Richard Childress fez para o Kevin Harvick vender a equipe dele para o próprio Childress, no caso as equipes da Truck e da NNS, porque o Harvick tinha grande possibilidade de criar um carro na Sprint Cup. Então, vocês não. Richard, só pulando o assunto. Só mas não adianta nada, porque agora o Harvick vazou embora com o patrocínio e tudo. Né? Mas tá bom. Você não acha que o Harvick vai virar sócio do Smoke? Vocês não acham, velho? Não, porque o Tony não precisa, eu acho. Uhum. Acho que o ele Tony, vai ser perfeito. O Tony, o Harvick. Mas eu não duvido o Harvick voltar a ter equipe. Você tá entendendo? Eu não sei como que vai ficar esse negócio aí, se a Delano vai ceder os carros mesmo pro Richard, né? Porque eles ainda escrevem carros juntos, mas eu não duvido não, que se separar... Ele é sócio, não é? Ele tem parcela na equipe, mas se ele abrir mão, quem sabe ele não começa a escrever carros na Nationwide de novo, né? Vai saber, eu não duvidaria não. E talvez usando daí, pode ser que pinte, talvez usando um pouco da estrutura da equipe do Tony Stewart. Mas assim, é só especulação, né? Eu acredito que pode acontecer dele botar carros na Nationwide, sim. Eu também acredito. Bom, então vamos lá. Vamos campeonato. Austin Dillon, 6 pontos de vantagem para Regan Smith, que leva 13 para Elliott Sadler, que leva 14 para Sam Hornet Jr. Então, assim, são 6 pontos do Regan para o Austin Dillon. O Elliott Sadler vem 7 atrás do Smith e 13 atrás do Dillon. E o Sam Hornet vem praticamente empatado com o Sadler, com 1 ponto de desvantagem, 14 para o Dillon. Daí a gente tem 28 pontos, o Brian Vickers em quinto, atrás do Austin Dillon. O Allgaier agora já não está expressando mais todo aquele início de temporada que ele teve. É sexto com 35 pontos. E o Kyle Larson se mantém ali no sétimo lugar com 44 de desvantagem. Quem cresceu bastante foi o Brian Scott, mas só encostou no Kyle Larson, na verdade, né? Não mudou de posições. E quem mais perdeu no campeonato foi o Sam Hornet, que perdeu 3 posições e o Austin Dillon ganhou 2. Piquezinho encostou no Bowman pelo 11º lugar. Ah, e esse, é porque o Larson tá mandando ver, né? Mas se for olhar aqui, o campeonato de Hulk, se não fosse o Kyle Larson, estaria bem interessante. Que o Bowman tem 171 pontos e o Piquet tem 163. Lembrando que os critérios que decidem a pontuação de Hulk of the Year é diferente, dos pontos normais. São outros fatores avaliados lá. É bem legal. Tem umas médias lá, largada, com chegadas, com ultrapassagens, com não sei o que, e faz um bololô lá e gera um X de pontos. Mas aí o Kyle Larson vai com 232 pontos, aí o Bowman tem 171, já são 61 pontos, é isso? E o Piquet vem 163 pontos. Não fosse o Larson estar disparado, o Bowman e o Piquezinho iam estar bem perto, mesmo a briga estava interessante. E estão bem perto e estão bem perto na tabela do campeonato também. Agora só 9 pontos. O Piquet está atrás do Bowman e ele leva 149 de desvantagem para o Austin Dillon. Mas assim, o Nelsinho está muito perto de passar o Bowman, mas está muito longe do Kligerman. Então acho que um top 10 no campeonato vai ser muito difícil. Mas assim, tem que lembrar uma coisa, né, cara? O Bowman de Iowa 1 pra cá vem tendo muitos problemas. Mesmo assim ele tem olhando os resultados, ele tem bem mais resultados positivos, são 4 top teams, e sendo um top 5, e o Nelson tem 2 top teams, só que o Nelson tem 2 abandonos e o Bowman não tem nenhum abandono. Sim, mas ele sempre bateu e terminava lá atrás. Chegava lá no fim do pelotão. Mas assim, já evidencia uma coisa que a gente tinha falado semana passada. que é grande, de grande importância para o Piquet, não destruir carro, não bater, terminar as provas. E ele teve dois acidentes, e os dois acidentes ele não teve culpa nenhuma, inclusive. Então, assim, é um cara que chega no final das provas. E vai colhendo os frutos devagarzinho. É a temporada de aprendizado, andou bem em Indianápolis, eu gostei da corrida dele. E, assim, é isso aí, vai. Não tá indo ainda bem do jeito que eu queria, mas tá evoluindo devagarzinho. Só não ficar com oba-oba e com o fim do mundo. Exatamente. Só para completar aqui a parte do campeonato, o Aston Dillon, bem interessante que eu andei reparando, o Aston Dillon veio uma boa sequência muito boa. Ele foi o Dash for Cash em New Hampshire, levou 100 mil doletas para casa, né? Ele e o vô dele tirou a foto com o checão lá, eles levaram, deve ter feito um churrasco muito bom. Na quarta-feira ele venceu em Eldora, né? E no sábado ele não venceu a corrida, mas ele passou a ser líder do campeonato da National White Series. Então, assim, a sequência do Aston Dillon tá vencendo, a sequência é boa, né? As cargas positivas não é boa pro lado dele lá. O Regan Smith ele continua em segundo, e o mais curioso é que ele continua em segundo com 7 pontos atrás do líder. Mudou o líder, ele continua em segundo e 7 pontos atrás, né? E o Pedro falou também, né? Foi o Elliot Sadler, agora ele pula para terceiro, sobe mais uma posição. E o mais interessante do Sadler é que ele saiu de Road America em quinto, do Kentucky em quarto e Daytona em terceiro. Depois do incidente que ele teve lá com o Regan Smith lá, que ele rodou no finalzinho da corrida lá, até o Ayrton Sadler falou pro Regan Smith que você, né, falou assim, ó, escreva, marca aí, você não vai ser campeão. Aí ele saiu lá de New Hampshire, o Sadler saiu em quinto. Que praga violenta aí, velho, tá pegando. Foi praga aí. Violenta, velho. E se praga continuar nessa zica aí, vai ser brabo. Ele saiu lá de New Hampshire em quinto, saiu de Chicago em quarto e agora sai de novo em terceiro, né? Sai agora de Indianapolis em terceiro. O legal é que, tipo assim, quinto, quarto, terceiro. Caiu pra quinto, quarto, terceiro. Mas em 6 corridas ele foi quinto, quarto, terceiro. Bem legal. E o San Jose agora ele cai pra quarto colocado. Só que pra mim ainda não é um derrotado ainda. Eu creio não. Eu que o San Jose Jr. vai voltar pra dar trabalho pro pessoal aí. Concordo, eu acho que tá entre esses um desses 5 aí. Mas ainda boto fé no Regan Smith ainda. Acho que depois que passar essa turbulência que ele está sofrendo, que em grande parte não por culpa dele, por culpa de problemas mecânicos, de se envolver em acidentes, vai passar isso aí e acho que ele vai voltar a andar sólido de novo. E só para falar assim, uma decepção minha no campeonato esse ano está sendo o Trevor Bayne. Eu achava que o Trevor Bayne, para mim, ele ia estar nas cabeças das cabeças lá. Ele ia estar pau a pau com a Aston Dillon lá na frente. Talvez não ia ter nem. Não tenha chegado a liderar nenhuma vez esse ano o campeonato. Mas eu, pra mim, ele deveria estar lá na frente, lá no meio do sapecaiaia lá. E ele tá muito abaixo. Ele tá apenas em nono colocado. Pra mim, ele tá muito abaixo do que todos nós esperávamos. Acho que não é só eu, não. Eu também esperava mais dele. E vamos pra Iowa, onde ele conseguiu a sua primeira vitória no ano. Bem ele está 64, ele tá 64 pontos atrás. Como o Pedro falou que só ia se pronunciar sobre o campeonato depois dos dois mistos. Para mim, eu vou ser mais em cima do muro. Para mim, os 10 primeiros têm total chance de ser campeão, velho. Se você incluísse o Bowman e o Piquet, eu ia achar meio estranho, mas tá bom. 150 é muitos pontos, são muitos pontos. Bom, moçada, acho que para Nationwide é isso aí, né? Então, a gente vai encerrando esse bloco da Nationwide por aqui e a gente volta no bloco 2 com a corrida da Sprint Cup em Indianápolis. We blister in the sun, we